avisa lá. Avisa lá. Avisa lá que é da terra dos HK. Vem se mata uma paz, mata capetura. E avisa lá, tio, como pra rebento. Mas desguiado reconhece o seu momento. Avisa lá que é da terra dos HK. Vem se mata uma paz, mata capetura. E avisa lá, tio, como pra rebento. Mas desguiado reconhece o seu momento. Estrala desse na track, crangole mais um trago. O mais brabo do norte, os caras vão falar que é mago. Muá, olá, um alakazam. Trampando, fazendo magia, nem tava sabendo, mas algo dizia que eu já sabia. Que o mundo é nosso, quero ver dizer que não. Trazendo brilho no olho, percebe a disposição. O foco não é ostentação, mas quero ver meus mano bem. Plantando o próprio fume, andando de Citroën. Vai segurando, neném. Meu time é o mais pesado, é só olhar em volta. Percebe meus aliados, nem um dia fiquei parado. Vida é merecimento, vivo contradição. Todos meus argumentos, armando vela ao vento. Navegante ao seu dispor, respeito quem pôde chegar. A gente chegou, um brinde a velha escola. É o rap, anota lá. Não vim pra ser mais um, não vim é mão pra dominar. Mas quero ver meus mano bem. Com a coroa no triplex, contando os plaquetes sem cair atirando, meu bem. Pelos meus já tô na treta. Desce o melhor whisky, mais 3 kg de buceta. Mal educado, mal encarado, forgado mesmo. Porque eu que pago minhas contas e bebo dos meus venenos. Da rua trouxe vivência, o crime e solidão. O corre pelo certo, a música e ambição. Os bandidos que no time eu só chamo de irmão. Uma Glock na cintura e minha preta no coração.